mundo está em trevas, rejeitando a luz que estou falando é o Senhor Jesus. Em breve o seu povo ele vem buscar, em Nova Jerusalém vamos morar. Últimos momentos, os crentes estão presos.